sei de esperar, vou fazer acontecer. Tenho certeza que alguém mais tarde vai me agradecer. Eu já vi vários moleques se perder no meio da jornada, mas isso só fortaleceu a minha caminhada. Já vi que a vida é só pra quem topa qualquer parada, e simplesmente não pra quem para em qualquer topada. Na correria o dia a dia me mostra quem é, me fortalece ainda mais pra não perder a fé. Vejo os moleque na ZL, no corre dos ganho. Quem não conhece a cena é foda até achar estranho. A noite embaça, os loucos vem, temporada de caça. Roupa de marca, Red Bull com whisky na taça. Ostentação, as mina louca com grave nas caixa. Quando as carreta passa, é claro que os polícia embaça. Eu tô por isso, meu objetivo é bem maior. Não tenho medo de invejoso, véio, eu tenho é dó. Faço por cada um que luta por um ideal. Tem uns que vem pra derrubar, mas isso é natural. É engraçada a coincidência que isso tem. Eles falam de mim, e eu também. Pra cada um que faz o som valer a pena. Vagabundo é tudo nosso, F2 roubando a cena. Tim, tim, um brinde pros loucos que trapa por. Tim, tim, de longe eu vejo as prata no pescoço. Blim, blim, eu fusca o olhar de quem pensou. Assim é só mais um neguinho sem chance. Tim, tim, um brinde pros loucos que trapa por. Tim, tim, de longe eu vejo as prata no pescoço. Blim, blim, eu fusca o olhar de quem pensou. Assim é só mais um neguinho sem chance. Então, na situação, aqui tô firmão, junto com os irmãos, sempre pé no chão, mostrando que não tem simpatia, nego. E quem quiser bater de frente vai pagar o preço. O puro caos, conexão fora do eixo. Jeito de vagabundo, com mente de malandro. E na pegada da noitada vai desenrolando. E pá nas madrugadas, junto uma grana boa. Fim de semana vai curtindo o frevo com as patroa. Bota um tênis de marca, bota uma calça pampa, polo cordão de ouro. Mostra quem manda na banca, acelera na pista, estica, sai voado. Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Puxa o nome na lista pra ver a convocada. Se o celular tocar, cê foi a privilegiada. Com os loucos é assim, não tem meia palavra. Se quer, quer, se não quer, então pedala, vaza. Passou das duas, cena muda, já é natural. Com os tão ruando a madrugada, vira lobo mal. Quer embaçar com meu estilo, cê